O Arraiá de Ofertas Brasilar já começou! É a festa mais animada e econômica da cidade. Além do bom preço, você leva para casa produtos de qualidade, brinquedos, utensílios, utilidades para o lar. Tudo que você precisar, você encontra nas lojas Brasilar. No Retiro, duas lojas no Aterrado, na Amaral Peixoto, na Vila e no centro de Três Rios. Tudo que sua casa precisar, você encontra nas lojas Brasilar. Preço baixo, lucro certo. Campanha de inverno Espanha Atacadista. Compre com economia e aqueça o seu lucro. Cerveja Brahma, lata 550ml, R$3,99. Filé de peito de frango Seara, 1 quilo, R$14,49. Bombom Especialidades Nestlé, 251 gramas, R$8,75. Espanha Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Na hora de alugar uma caçamba para retirada do entulho da sua obra, o nome certo é Construfácil. A Construfácil não abre mão da pontualidade, tanto na entrega quanto na retirada. Trabalha com profissionais treinados e qualificados, visando sempre o melhor atendimento. Precisou? É só ligar. 998697213 e 3350-7213. Aluguel de caçamba, com pontualidade na entrega e na retirada de caçamba, é só ligar. 998697213 e 3350-7213. Construfácil. Venha para a Semana da Economia na Drogarias Bem Popular Brasil. Comprar barato é o melhor remédio. Albendazol Albel Suspensão, dose única, 10ml, 3 caixas, R$ 9,99. Albendazol Albel, um comprimido, dose única, 3 caixas, R$ 3,99. Fazemos a aplicação de injetáveis e aferição de pressão. E também recarga de celular. Faça o seu cartão de fidelidade da Drogarias Bem Popular Brasil e desfrute de todas as vantagens de ser nosso cliente. 1390, Nova Sul Fluminense. Um novo tempo já chegou. Panorama 1390. Carlos Sabo.